Então, alguém me deu CD, não sei quem foi, não sei onde também, só sei que eu levei pra casa, ouvi, gostei da música, achei o instrumental louco e a letra também, o assunto, o jeito de cantar, a levada, enfim. Achei som de malandro, atual, bem cantado. E aí comecei a tocar na rádio lá no Balanço Rap. E aí é isso, fiz a minha contribuição, boa sorte aí, Visão da Favela, boa sorte na caminhada aí. Agora é com vocês, só depende de vocês, certo? Boa sorte aí, é nóis. Valeu, rap é o som, hip hop não para, KLJ no ar.